decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda, sai da Fuca, transição Caju. 1-2-0-8, controle, 5-4-0-3, o transponder do Rio, 5-9-7-3. Correto, 5-9-7-3, chame pronto para o pushback, acionamento, pode 3. Chama para o push, acionamento, pode 3, obrigado. então vou ver o Golf pra você. Posição 7 para o posicionamento. Vou até o meu golfe, copia. Estou em Maemaco, sobrevoo em Pituaçu, 500 pés. Decolagem da Maemaco para o Açu, coordenação com a torre. A senhora 0122 no transponder e o controle em 120.80. Gente, 3 a bordo, treino ataque de decolagem 1895. Ajuste no 05, tenha boa viagem. Até o regresso, até o meu golfe. 973 autorizado, pushback, treinamento, chame táxi. Autorizado, chame para táxi, 973. Eu vou privacionar, chame para um táxi. Federal 9970, bom dia, prossiga. Salvador, Eltan, Mike, X-Ray, Papa. Consiga, Mike, X-Ray, Papa. Você, senhor, autorização de remoto aqui da remota 13 para ponte 09, parte principal. Da remoto é 13 até 09, autorizado, reporte ao TM. Positivo, reportado ao TM. Paulo 5973 com 3 a bordo, autonomia de 4,37, autonomia salva, depara o táxi. Bordo 4,37, Salvador, autorizado o táxi, táxi 341 no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 015, tem uma boa viagem aqui, 5973. Bem, táxi 3, 41 Índia, ponto de espera, torre 0. 1095, 1895, o Satorre, o 5973, bom dia. Salve Salvador, Sacaredo 2223, pagou, autorização, está vendo aqui. 2223 para a conquista, pronto, cobre. Pronto, cobre. Salvador Conquista, 180, autorizado, derrota do plano de voo. Decola da pista 1-0, curva direita no perfil da água, Elefa. Pode Elefa, voa Pilor, Pilor voa direto ao destino. 5406, transponder, controle 120, decimal 80. Passarelo 2223. 180, decolada Conquista, decolada 1-0, direita, árvore Elefa, o plano, Conquista, 1208, controle, 5406, transponder. Correto, e pronto, remoto 1-2 para o espectramento. E Salvador, bom dia, Rio 5973, 5-0, pronto. Salvador, bom dia, Rio 5973, pronto. Autorizado, Leandro, decolar, pista no zero, vento 060 graus, é pronto. Autorizado, Leandro, decolar, 5973. Estou a reportar, vento 060 graus, 7 nós, de ponte fora do solo, até o meu uso. Controle, Salvador, bom dia, Rio 5973, você escuta passando no Rio, né? 5973, contato retorno de colégio, subiu uma tempo, 390, sai da PUC. 390, sai da PUC, 5973. Curva direita, no perfil da El, Leda, Motiva. 5411, no transponder, com 2080, o Gouro 7 é claro. 160 autorizado Guarulhos, Superzulu 10, decola da 10 com curva direita, da Elita Mátiva. 54 no transponder, 208 ao controle, bola 759. 208, regresso. Vai, transferir controle até o regresso, até o Chrome. Passarelo 2223, pushback acionamento. Do passarelo 2223. Agora. Vou comprar o meu até o meu outro. Prossiga. No farol de Itapuã, vou manter condições visuais 510, sobrevoo inicialmente Costa Azul, após posteriormente Fonte Nova, na escuta permanente. Bem, a escuta permanente do ponto, nem foi iniciado sobrevoo até Rua Boa. Chamará a gente sobrevoo até Rua Boa. Pode ter no reboque já finalizou na posição 8? Bom dia. Passarelo 2223, Frontpack 48, PAB 6:30, Salvador. 3685, 95, 45, 59, 73, bom dia. 5, tá, boa viagem, 2223. Passou no Índio, Frontpack 295, 1015, 2223. Salvador, muito bom dia, Azul 4234, autorização para Recife. 4234, Salvador Recife 350, Fronto 4. Prossiga. Autorizado Recife 350, via Peugeot 17. Recorda a pista na zero, curva esquerda, no PC da Cuca, Jamo, Aracaju. 5420, transponde, controle 120, decimal 80. Para Recife, nível 350, Upperzulu 17, saída Fuca, transição Jamo Aracaju 5020, transponder e controle 127, decimal 8. Correto, chefe pronto no 8, espero que também. Já estará pronto, Azul 4235. 2783, com a informação Golf, bom dia. 2783, aguarde costa para Porquista, que está na subida árvore. Sim, aguardo, azul 2783. Salvador, passaria do 2223, pronto no ponto de espera. 2223 autorizado, alinhagem decolar, pistola 0, vento 040 graus, 54. Ali decola no 0223. Salvador, o Mono 759, portão 3, pushback acionamento. 59, portão 03, autorizado, chamada. Autorizado, chamada, Mono 759. Sério 2223, decolado 28, controle 208, boa viagem. 208, muitíssimo obrigado, bom dia. Sério 2783, copia. Salvador, muito bom dia, passarei do 2223, cruzando 1300 pés na árvore lá. Zero curva direita no perfil da árvore elefa, ou piló, dois ou piló conquista. 5-4 no meio transponder, controle 1-2-0-8-0. Autorizado para a vitória conquista, nível 2-0-0, rota conforme o plano de colão 0, primeira curva direita, árvore elefa, ou piló, faz vitória conquista. 5-4 no meio no transponder, controle 1-2-0-8-0, azul 2783. Correto, chame pronto para o espectro treinamento, bate 3. Chamará, azul 2783. Salvador, será 9900, cópia Teresina no 340. 9970, aguarde 4, só confirma o horário do plano. Só para o 00. Daqui a uns 2 minutos eu tenho aqui no sistema. Aguarde cópia o 9970. Daqui a 5 minutinhos, chefe. Obrigado. dia, voando 649, tem a transformação Golf. Foro 649, eu guarde 43, pare da El para Porto Seguro. Da El para Porto Seguro, voando 649. Alô, Salvador, 1959 para o táxi com 179 a bordo, 3 horas e 46, alternando o galeão. 179, 3h46, galeão. Direita Índia, ponte espera 1895, ajustado no 0 no 5, então boa viagem. Direita Índia, ponte espera 1895, 1015, 1759, obrigado, até o monte. Dólar 2. Estou escassando esse materno de voo 0503 da chegada da Mari. Chegada da Mari, pode baixar para ver o que está na informação? Pode. Sabe, não zero, não deixa. Salvador, bom dia, bora 759, próxima ponta de espera da 1-0, próximo. 759, autorizado a NR, colapso 1-0, vento 0, 4-0 graus, meia do distante. A gente recola da 1-0, bom dia. Decolado 35, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Goro 759, Israel. 759, contato redondo da colégio, siga a matéria de voo 360, posso usar 2000 pés, beleza. Após 2000 letras, número 360, gol 1-7-9. Como será o 9-9-0? Teresina, 340, obrigação. F1, sim, o 9970, pronto, cobre. Pronto. Teresina 340 autorizado, via pelo Luno 0. Decola da pista 1-0, curva à esquerda no perfil da Momo, transição Nenim. Aciona 5430, transponder, controle 12080. Sideral 9970 autorizado, Teresina nível 340, via Alfa Luno 2-0. Decola da 1-0 no perfil da Momo, transição Nenim, curva à esquerda. 5430 transponder, 12080 de som 80, é a frequência do controle de som agora, Sideral. 9970. Correto, 9970, chame quando pronto, desgraçamento, faz 3. Está pronto, Graça. Autorizado, chame táxi. Vai realizar o acionamento com posterior pushback, tá, Graça? Então chame pro push. Chama pro push. Volume 649, pronto? Pronto, agora 649. Porto seguro, autorizado 360, via Pesolu 44. Decola da pista 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa direto para Porto Seguro. 5421, transponder, controle em 12080. 360, Porto Seguro, via Pesolu 44. Decola 10, direita, Dael, Leda, após Leda, direto para Porto Seguro. Transponder 5421, por transformador 12080, quando vem 14. Correto, chame pronto no 4. No 4, bom, no 4 não. Correio 92, só autorizado a ação procedente LS 7-0, separa 2, não tem resolvimento no 0-5, reforço estabilizado. 0-5, reforço estabilizado, está de lado 1? Confirma? Está de lado 1? Autorizado. Zona 15, reforço estabilizado, é. É o azul 4234 no 28 para pushback acionamento. 34 autorizado, chame táxi. Chamada para o táxi, azul 4234. Federal 9970 é pós-táxi. Reportada para o táxi, Federal 9970. Azul 2783, passe 3, pushback acionamento. 1759, chama agora o centro de exercício 125, 1, alterne 1, 3, 3, 2, 5. 251-3325, obrigado, bom dia. Tá, 2783. 4, táxi via Pátio, Índia, quanto espera a torre, 1-8-9-5, ajuste 1-0-1-5. 1-0-1-5, Pátio, Índia, no ponto espera 1-8-9-5, ajuste 4-2-3-4. Voo no 649, se tiver cancelamento, posição 4. Aguarde, voo no 649. Voo no 649. Índia, quando estiver a torre 1-8-9-5, ajuste 1-0-9-5. Entendeu que deve dar para a passagem na Federal e seguir-lhe. O Azul 4-2-3-4, para a passagem na Federal e seguir-lhe. 1-0-9-2, quer ligar 1-0-1-5, depois passando na Federal. Passarei. Federal, não pode ser 1-8-9-5-2-7-8-3. O Azul 4-2-3-4 está autorizado, ok? Está a ponto de espera. Ponto da 1895, 1500. Então, o 42, 74 agora, está autorizado até o ponto espera 1-1-8-9-5, quando for. Para o táxi, federal 997-03, 4 horas e meia com isso. O Sideral 9970, táxi em frente, via parte, seguindo a Embraer da Azul, ponto de espera, torre 18 decimal 95, ajuste ao 510, 195. Livre táxi, parte, Índia, seguindo Azul, grau 092, motorizado pouso, pista 10, vento 070 graus, 099. Tente, livre pouso, 01092. 3, chama agora o centro Recife, 120, décimo 0, alterne 128, décimo 8. Confirmando, 1200, 1260. 126, décimo 0. 1260, 1288, obrigado. Salvador Azul 4234, no ponto espera. Mantém o ponto de espera, Azul 4234. Manterá o ponto de espera, Azul 4234. Salvador, Salvador, Zulinda Bravo, Zulinda Agressiva. Papai Ramos, Zulinda Bravo, desça fora do circuito de tráfego. Para a pista no 7. Vai para o visual com a pista no 7. Para o visual com a pista no 7, Zulinda Bravo. Da Lima, tem pistão no zero. Alinhado na pedra no zero, azul 4234. Olá, Salvador, aqui é o Sam Mike Hotel. Prossiga o Mike Hotel Whisky. Bom dia a todos aí, o Mike Hotel Whisky solicita autorização de reboque parado na 1 Lima aqui do Pátio 3. Até o guia número 4 do pátio principal. Ei, zona 1. Pessoal, não, onde pode esperar o normal que eu quero? Tá no ponto de espera da Montero. Tem que esperar, mas tem um ponto de espera. Mantelo. Solo, é ponte táxi. Autorizado, vai ser uma táxi, mano, mesmo vai tomar. Mike Hotel Whisky, autorizado reporte, coordenação para extra aero, reporte para ingressar no pátio principal. Guardarei, 092. Positivo, Mike Hotel Whisky, cliente. Antes de ingressar no pátio principal, informaria o senhor de entrada, iniciando o reporte. Bom, 092, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 092. 242-34, decolou a 51, 1208 controle, bom voo. 1208, decolou 8, bom dia, 4234. Excelente, Azul, mantém o ponto de espera. Para o controle do Salvador. É o Azul 4234. Qual foi o corpo de transponto acionado, o Azul 4234? Acionado 5020. Pede Azul 4234, acione o código de transporte para 5420, suba para o nível 350, via saída PUCA, transição Caju. 5420, saída PUCA, transição Caju, subindo ao 350, Azul 4234. Sat 94 a bordo, autonomia de 3 horas, alternativa com 5. Volante 649, traz o Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 095. 0550, autorizado o SAC, SAC o Índia, ponto de espera, torre 1895, tem uma tarde, será que é o ponto de espera, torre 1895. 092, Juliette, portal 05. 5092. Seu Júlio Bravo, autorizado no 7, muito grato. Ideal 9970, autorizando decolagem 1-0, vento 070 graus, 8-9. Iniciamos, federal 9970. Oi, Salvador, poderia coordenar transporte para o Papá Romeu, Zulândia Bravo, pátio 501 no PLB? Gente. Muito grato. O 783 ali mantém pistão no zero. Ali mantém o zero, o 2783. Geral 9970, decolou 54, 1208, controle bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Federal 9970. Geral 9970, contato radar na decolagem, suba a saída da mão, transição Lenin para o nível voo 340. Bom, é nível 340, grau 9970. 649, pode espera, pronto, para decolar. Seja o meu nível de espera do 649. Pode espera, agora 649. Mais um dia bravo no Salão 55, livre na Papá, frequência livre estacional, bom dia. Posso? O grau de 1-0 a mais. Posso, autorizado, sou bem 7-2. Gol, gol 2199. Gol 2199, chama agora a torre 1198, decimal 95. 3895, parceiro. Posso. 08, bom dia. Muito bom dia, Azul 2788, trânsito decolado. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor, transição leste, para o nível de voo 200. 200, Arbor Elefa, 2783. Chanela 312, controle Salvador, bom dia, sua identificação dessa via, chegada a Mário para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro no 015. Autorizado, o Chanela 312. Azul 4234, chama agora o centro Recife, 123-85, alterno 125-45. 123-85, alterno 125-45, azul 4234, bom dia. Alô. Aqui é o Sam, Michael Hotel. Siga mais até o ISP. Michael Hotel, ISP solicita autorização para prosseguir com reboque até o Fiquinha número 4, que estamos aqui próximo à entrada do Parque Municipal. Autorizado, mais hotel Whisky, autorizado é poste térmico. Ao tempo da porta ali, graças. Salvador é o azul 2796. É na escuta do 2796. Guilherme, é só antecipar pra gente, por favor, a saída. Sai da Conde. É, pode ser a Conde ou não? É em nave? Afirma. A gente vai coordenar com o controle. E obrigado.